parceiro, vou tirar o meu chapéu. Ao lembrá-lo nos meus versos, vou cumprindo meu papel. Bom partideiro, versador e companheiro, batuqueiro consagrado, sambista considerado. O seu talento, joia rara e singular, quando solta a voz ao vento, um rouxinol ouço cantar. Pra quem não sabe, o meu parceiro é o Andó, uma página da história da família Tom Maior. Quem me ensinou que o samba é alegria? Um grande compositor e diretor de bateria. Ao Criador eu agradeço a convivência em harmonia e peço que conserve eternamente essa nossa parceria. Ao Criador eu agradeço a convivência em harmonia e peço que conserve eternamente essa nossa parceria. Tirar o meu chapéu, ao lembrá-lo nos meus versos, vou cumprindo meu papel. Bom partideiro, versador e companheiro, batuqueiro consagrado, sambista considerado. O seu talento, joia rara e singular, quando solta a voz ao vento, um rouxinol ouço cantar. Pra quem não sabe, o meu parceiro é o Andó, uma página da história da família Tom Maior. Quem me ensinou que o samba é alegria? Um grande compositor e diretor de bateria. Ao Criador eu agradeço a confiança.